Beach Boys, California Dream, Deja Love to Rage, Rio de Abelha no seu lugar. Duas em ponto, boa tarde. Depósito Ideal Materiais para Construção. As melhores marcas pelos menores preços. Estacionamento próprio. Ótimo atendimento. Depósito Ideal em Divinópolis. 25 anos com você. A juventude pode ser. How many roads must a man walk down? Contestadora. Underground. She's looking good for beauty, we will pay. Contemporânea. Seja qual for a sua. Gênesis. No sítio, em casa, no bar, no carro, no trabalho, em todos os momentos, em qualquer lugar, por aí sempre a sua melhor companhia. Tocando o que você gosta de ouvir. Agora 2:02 na... Zeite Lancê, 768 Montesse, 102,9 Santo Antônio do Monte. Ativando sua tarde, Bitter Tears, In Excess.